corra muito, Dias, senão a polícia vai parar você. Onde fica o desvio? 3 quilômetros. À direita, na interestadual, saindo de Gotham. Que isso? Aqui não é o Batman? Nossa, uma mulher! Vai ficar sentado aí? Caverna. Batman. O Mistério da Mulher Morcego. Versão brasileira, Herbert Richards. Poderia ser uma velha oponente com um novo disfarce, talvez a mulher gato? Não. Mesmo Serena Kyle tem mais respeito pela vida humana. Foi alguém totalmente novo, Alfred. A última coisa que Gotham City precisa é de um Vingador à solta. Como dizem nas ruas, então tô por fora. O problema é que a roupa dela a vincula a mim. Por quê? O que ela pretendia e até onde ela irá? Tome cuidado, senhor. Lembre-se, há muitas espécies em que a fêmea é mais fatal que o macho. Ele está esperando. Bico de pinguim, bugigangas. Ainda desvia para a direita. Tente corrigir. Pinguim. Sr. Duquesne, soube que tivemos uma surpresa desagradável. Se quer dizer que nos surpreenderam, sim. E como exatamente isso teria acontecido? Não sei ainda. Só nós sabíamos que o carregamento ia sair à noite. Alguém mais sabia. Uma Batwoman? Foi o que o homem disse, Thor. Batman, Batgirl, Batwoman. O que está havendo com essa cidade? É a água? Felizmente, foi só um carregamento. Eu reforcei a segurança em todos os armazéns. Ela não terá como pegar o resto. Desculpe se eu não sou tão otimista. Nosso consórcio internacional já nos pagou $500 milhões por essas armas. Se não as entregarmos, vão querer o dinheiro de volta. E como já gastamos metade, isso seria um grande problema, não seria? Eu quero o restante da entrega fora de Gotham numa semana. Ou seja, é melhor cuidar dessa Batclone. Deveria fazer a nossa segurança, senhor Duquesne. Trabalhe direito. Alguém sempre fala. Dinheiro faz milagres. Alguém viu algo? Nós a pegaremos. Papai! Espere. Onde você estava? Não se preocupe, papai. Trouxe seus filhotes comigo e pela primeira vez foram úteis. Sai. Raul, meu cabeleireiro favorito, teve um renascimento espiritual semana passada e foi para um templo em Bukitching. Como foi o seu dia? Deve me avisar quando sair. Aham. Quem era no telefone? Negócios. Nada para se preocupar. Eu acho que já vou indo. Estamos nos aproximando perigosamente de uma conversa. Até mais. Faça o que for preciso. Quero que a encontre. Encontre-a e acabe com ela. Hoje em Bat-Notícias, a grande pergunta. Quem é a misteriosa Batwoman? A nova parceira de Batman? Batgirl crescida? Perguntamos ao comissário Gordon. Tudo que eu posso dizer é que ela não tem ligação com o Batman. Fora isso, nada a comentar. Acho que já temos aberrações demais em Gotham City. Afinal, o que está faltando? Um Baticão? Ah, não! O que a polícia vai fazer? Detetive, por favor! Eu tô pensando em comprar um cachorro. Ele pode ajudar nas pistas. Bruce Wayne falando. Bruce, é Bárbara. Oi, Bárbara. Tá com saudade de você. E a universidade? Vai bem, mas a vida noturna aqui praticamente não existe para a Batgirl. Mas logo vou estar de férias e ficarei aí em Gotham durante 2 semanas. Não vai ser demais? Vai. Ficaremos felizes em vê-la. Me tira dessa! Mas enfim, não foi por isso que eu liguei. Eu vi o noticiário e queria saber se você tem uma nova parceira. Alguém mais... velha. Eu não faço ideia de quem ela é. Se tiver, eu vou ficar muito chateada, porque eu pensei que você e eu fôssemos... você sabe. Oh, Bárbara, estamos passando por um túnel agora. A ligação está ruim. Eu ligo depois. Escapou por um triste novo, não foi? Fico abismado com suas desculpas, senhor. Um morcego fêmea de cada vez. Ao examinar essa nova liga, eu trouxe alguns gráficos para demonstrar o cuidado e a precisão que empregamos em nosso trabalho na UNTEC. Como podem ver, a grande maleabilidade da liga é altíssima devido à sua densidade e à sua estrutura homeostática. Ou seja, a grande flexibilidade molecular vai propiciar a considerável adaptabilidade morfológica e através da manipulação eletromagnética do estado quântico. Este pedaço de metal, posso programá-lo para mudar de forma. Impressionante, realmente. A tecnologia é muito simples. É só uma questão de estampar linhas morfológicas com um ponto de pressão. Eu nem sei para que serve isso. Por acaso, eu tenho um sócio minoritário que garanto que achará uma utilidade para isso. Que maravilha! Como é bom trabalhar numa empresa de pesquisa e desenvolvimento que leva as mulheres a sério, principalmente as loiras. Na UNTEC, o que está debaixo do cabelo é o que conta, doutora Ballantyne. É Rock. Na verdade, é Roxane, mas as pessoas sempre me chamaram de Rock e eu nem sei por quê. Olha, o bate-sinal! É o bate-sinal, olha só! Olha! Nossa, eu nunca vi isso antes, não é emocionante? É, toda vez. Conta. Ele virá e lembre-se, quando ele chegar, deixa que eu falo. O que foi, comissário? Mandei Bullock recolher os restos do contrabando que Batwoman destruiu. Achei que gostaria de dar uma olhada. Isso é coisa de ficção. Será que alguém roubou uma loja de brinquedos? Isso não é um brinquedo, Bullock. É um rifle de plasma. Pode destruir um tanque a 180 metros. 450. Mediu o pente de balas. Sônia Alcana. Nova parceira do Bullock. Também há a laser ZK-4 e o que parece ser um lançador de míssil portátil terra-ar. Quem está por trás disso? O caminhoneiro não falou, mas tenho algumas pistas. Não posso dizer nada definitivo por enquanto. Não temos nada. Ei! Onde conseguiu isso? Estava no caminhão quando o apreendi. Opa! Falo com vocês depois. Xiii! O que será que deu nele? Daqui? Junto com o Duques de Torne. O que eles fazem aqui? Bugigangas, estatuetas. Bico de pinguim, bugigangas. Armas de destruição em massa. Não vejo nenhum capanga por aqui. Testa ela! vendo? Ali! Então, quer jogar pesado, não é, gatinha? Bem-vindo ao time de super-heróis. Peguem! Não devia estar aqui. Nem você. Eu programei um explosivo. Onde? Embaixo de nós. No depósito de munição. Gasolina. Vamos sair daqui! Armas para Casnia. E o Departamento de Estado não gostaria de saber disso. Essa era a fábrica deles. Seria meio difícil provar isso agora. Não importa. Por aqui eles terminaram, mas eu só comecei. Quem é você? Por que está fazendo isso? Você é o grande detetive. Descubra! Vou nessa. Batwoman? Como assim sumiu? O prédio inteiro? Você é muito cara de pau. Você e sua mulher já causaram muito prejuízo para uma noite. Está na minha casa. Minha família! Saia! Eu ouvi uma gritaria ontem à noite. Quem estava aqui? Ninguém. Ou ninguém fez aquilo também? Nada pra você se preocupar. Até parece. Aonde vai? Lugar nenhum. Eles têm mesmo o que vir? Só por uns dias. Ainda tenho uns problemas com umas pessoas. Eu não quero que tenha problemas. Problemas com quem? Com a mamãe? Você mora na minha casa, na minha cidade. Faça o que eu mando. Pega. O que espera descobrir exatamente? O que uma linda e jovem mulher faz no seu tempo livre? Será um passeio agradável. Dizem que Dennis, a ameaça, está a um passo do juizado de menores. Quantas lojas foram até agora? Incluindo a manicure. 7. Nenhuma loja estava em liquidação. Alfred, eu acho que eu preciso de um relógio novo. O senhor merece. Tafetá marrom. Onde estavam com a cabeça? Isso aqui é uma cabine. O pior que pode acontecer é eu precisar de um tamanho 40. Por que não vai roubar um papel de presente? Gostava mais quando trabalhava pro Coringa. Senhor, pode me ajudar? Desculpe, eu não trabalho aqui. Não, não é isso. Vê aqueles homens. Tomara que não tenham me visto. Se pudesse me ajudar a chegar na escada. Tudo bem. Só se vê essas coisas em filmes. Ei! Espera, senhorita Duquesne! Com quem ela está? Ei! Continue. Meu Deus. Você é bom. Opa, lá vem eles. Rápido, entra. A menos que queira parar no hospital. Quem são eles? Guarda-costas do papai. Você acaba de fugir com uma mulher muito famosa. Sou Cat Duquesne, filha de Calton Duquesne. O mafioso? É, mas é melhor não falar essa palavrinha na frente do meu querido pai. Que interessante. Acho que estamos sendo seguidos. Não parece capanga do papai. Tomara que você não tenha nenhum compromisso. Está sozinho agora, Sr. Bruce. Estamos nos divertindo? Bruce Wayne? Que furada! O homem mais respeitado de Gotham com a filha do mais desrespeitador. Seu pai tem muitos concorrentes a esse título nessa cidade. Eu sei. A maioria janta com a gente de vez em quando. Na verdade, eu nem sei mais o que é vir de uma família respeitável. Onde não há violência, nem vinganças, nem vítimas. Qual será a sensação? Gostaria de ter a resposta. Deve ser de liberdade. Cat, cuidado! Parece com a minha mãe. Cuidado, Cat. Não me assuste, filha. Esse era o nosso lugar favorito. Costumávamos vir aqui pintar. Ela era uma grande artista. Ela dizia que eu tinha o olho. Dizia, filha, você pode ser a próxima Carrie Mae Weems. E o que houve? O que houve? Ela morreu. Não é isso que sempre acontece? Eu lamento. Todos lamentam. Só que não faz diferença. Toma. Me devolve outro dia. Ou não. Tenho muitos outros carros. Quietinhos. Estive com a Batwoman. Ela confirmou que eles estavam produzindo armas na fábrica do Pinguim. Quem é ela? Acho que é a filha do Cauto do Kessler. Lembra da tentativa de assassinato há uns 10 anos? Sim, erraram e mataram a esposa dele. Eu acho que ela culpa o pai pela morte da mãe e muito mais. Qual é? Isso não faria o menor sentido. Pense na grana que o pai dela tem. Consciência tranquila não tem preço. Vamos ficar na cola dela. Vejo que a senhorita Duquesne é excelente em outros esportes, além de compras radicais. E isso é um péssimo sinal, não é, senhor Bruce? É, Alfred. O que há com ele? Eu acho que ele está interessado nela. Ele escolhe cada uma. Incendiar o armazém para receber o dinheiro de seguro. Acho que não compreendeu a gravidade da nossa situação, Thor. Principalmente agora que não temos fábrica. Se não conseguirmos entregar o resto do estoque, estamos mortos. Os Kasnianos virão atrás de nós como animais. Vamos implorar para sermos presos. Duquesne falou que pode cuidar da morceguinha. Pelo Pinguim Imperador, ela quase matou o Batman. Normalmente, eu seria contra isso, mas é uma prova de que Duquesne acabou de perder o controle e precisamos de alguém forte. Pinguim, seja quem for que queira trazer, eu concordo. Eu não acredito! Quem eles vão chamar? Quem é melhor que o senhor? Pinguim não disse. Saia! Fora! Olha, primeiro clica no cristal vermelho, depois no azul e aí mantém apertada a tecla Shift. Bônus 3.000? Caramba, você entrou! Não é a primeira vez que eu abro uma sepultura. Ela descobriu o nível secreto para o Castelo da Morte 3.000. Na escola nunca descobriram, a galera vai ficar doida. É, o Alfred também. Ele está esperando você no carro esse tempo todo. Ah... Valeu. Trabalhando até tarde? É. Ainda bem que meu namorado é muito compreensivo. E o senhor? Quer dizer, a sua namorada, é claro, a sua namorada, considerando a sua reputação, né? Não que ela seja ruim e que isso seja da minha conta, não é isso, porque não é. Eu só tô um pouquinho curiosa. Eu fiquei muito vermelha. Um pouco. E não, não tenho ninguém especial. Sou facilmente esquecível, Bruce. Consegui me livrar das minhas sombras e pensei em pintar a cidade de vermelho. Quer vir e esvaziar algumas latinhas de spray? Ah, desculpe. Cat Duquesne, Roxanne Ballantyne. Prazer em conhecê-la. Clara, me desculpe. Por quê? Eu não sei. Então, você nunca se casou, não é? Ah, ah. Difícil acreditar. Lá vem ela. Ora, quem diria? É o lixo recolhendo o lixo. Clube Iceberg. E aí, Kat? Você está linda. Trouxe batata para acompanhar o milkshake? Eu sei, não é nenhum lugar de primeira classe. Pelo jeito, você conhece o dono desse lugar. Deveria. Eu comprei o primeiro guarda-sol dela. Kathleen. Ozzy. E Sr. Wayne. Bom, já faz bastante tempo, não é? Já. Creio que a última vez foi quando roubou plutônio de um dos meus laboratórios e ameaçou explodir a cidade. Ah, é? É. Nessa época, eu era muito violento. Telefonema pro senhor. Ah, ser dono de restaurante cansa. Sabem como é. Não sabia que você e Pinguim já se conheciam. Não é o Pinguim que me incomoda. É você. Que tipo de jogo está fazendo? Jogo? Despista seus guarda-costas para uma noitada e para onde vem? Um clube onde quase todos os fregueses são amigos de seu pai. É como se quisesse que ele soubesse. Não estou gostando do tom da sua voz. Acho que vou pensar um pouco no banheiro. Até mais. Então você já aterrissou, maravilha. E quando é que vamos nos encontrar? Posso ir ao seu clube esta noite. Deve ter uma entrada pelos fundos. Ah, claro. Eu utilizo tanto que estou pensando em instalar uma porta giratória. Até mais tarde. Eu disse que não queria ser incomodado. Ah, estou incomodando? Mas que peninha. Hã? Como ousa? Me solte agora mesmo, sua megera. Está me sucando. Isso pode fatiar um pinguim como se fosse um peru, a não ser que diga quem é o novo parceiro. Escritório. Quem, pinguim? Quem é o novo bicho papão? Não estou ouvindo. Bem. Minha querida. tremendo de um show. Vamos. Olha, eu vou te contar. Não é sempre que eu saio e a noite termina numa investigação policial. Coitadinho. Sempre que estamos juntos, ponho sua vida em risco. Desculpa por hoje à noite. Estava certo a meu respeito. Não, por favor, não diga isso. Eu me precipitei. Eu estava errado sobre você. E hoje foi uma noite maravilhosa. Seu pai quer ver você. Eu te convidaria, mas acho que a coisa vai ficar feia lá em cima. Até mais. Lembrancinha? Estava no Clube do Pinguim. Que tal um autógrafo? Eu poderia colecionar. O que descobriu no clube? Olha, fora o fato de que Cat Duquesne não pode ser a Batwoman, pouca coisa. Achei isso no escritório dele. Eu acho que a Batwoman usou nele. Eu guardei um. Retirar evidência da cena do crime é... Acho que você não vai perder o sono por isso. Considere uma lembrancinha. Você já salvou minha vida. Há 9 anos, incendiários. Incendiaram a loja dos meus pais. Eu estava dormindo. Morávamos no 2º andar. Eu acordei com a sala tomada pela fumaça. Não achava a janela. O piso estava esquentando, as chamas subiam por entre as tábuas. E aí, você apareceu. Eu me lembro. Os incendiários trabalhavam para Robert Thorne. Não pagaram para receber proteção. E a promotoria não levou o caso adiante. É. Por isso eu me tornei policial. Achei que devia saber. Ah! Escaneando. Identificado. E aí? O que significa? O fio metálico do escritório do Pinguim é idêntico à nova liga que a doutora Ballantyne criou. Rock? Acha que ela está usando a liga dela? Abra os braços. Pode ir. Kevin, você está bem? Não, Rock, eu não estou bem. Eu estou tão longe de estar bem que eu nem sei o que é isso. Não desiste. Estamos perto, muito perto. Assim que eu achar alguém na organização do Pinguim que esteja disposto a falar... Rock, não pode continuar fazendo isso. É muito perigoso. Se o Pinguim descobrir que você está espionando ele... Ele não vai. Kevin, eu sei cuidar de mim. Eu não sou mais a medrosa de antes. Eu mudei muito. Eu precisei mudar. Você não vai ter nenhuma chance contra esses bandidos. Não sabe o que eu estive fazendo nos últimos 4 anos. Olha, Rock, eu... não quero mais te ver. O quê? Está falando... Sério. É seríssimo. Eu tenho que encarar mais 5 anos aqui antes de ter uma chance de condicional. É burrice sua perder tempo me esperando. A vida é minha. Eu posso perder o tempo que eu quiser. Não volta aqui de novo, Rock. Se voltar, eu não vou te ver. Kevin! Kevin, não! Me escuta! Kevin! Nova mensagem. Batman? Belos golpes para uma fanática por computador. Ah, é que eu gostava muito de brincar de... Peraí, eu fiz aula de defesa pessoal como milhões de outras mulheres. Agora me explica você. O que está fazendo no meu apartamento? Estudando seus novos projetos. Estão muitos passos à frente do que está desenvolvendo na Wayntech. Você... não tinha o direito... Onde estava ontem à noite? Eu estava na Wayntech. Mas saiu às 7. Ué, é que eu fui dar uma caminhada. Até o Clube Iceberg? Espera aí. Está querendo dizer que eu sou a Batwoman? Está falando sério? Reconhece isso. A Batwoman que eu sou. Tem a mesma estrutura molecular da liga que você criou na Wayne Tech. Tá bom, e daí? Eu não sou a única que trabalha na metalurgia. É, mas tem o corpo da Batwoman. E tem um motivo também. Eu sei que seu noivo foi incriminado por contrabando pelo Pinguim. E sei que alguém invadiu os arquivos do Pinguim recentemente. É mesmo? E daí? É claro que eu estou tentando comutar a sentença do Kevin, mas eu não estou fazendo nada ilegal. Olha, eu tive uma ideia sensacional. Ao invés de mim, que tal investigar o Homem-Pássaro? Eu aposto que nos HDs dele tem muitas evidências incriminatórias. O jogo em que se meteu tem apostas altas. Mais do que imagina. Você pode se machucar. Ou pior. Está falando igual ao Kevin. Verifiquei com os armazéns de manhã. Não há nenhum problema. Ainda. Ah, nosso mais novo sócio. Vamos entrar e conversar, senhores. Dengue, eu revi sua proposta de trabalho. Sinto muito, suas cláusulas são inaceitáveis. Quero carta branca, completo controle da operação, sem responder a ninguém. Espere um minuto. Não pode entrar aqui e dar ordens. Já estou dando, senhor Duquesne. Não se preocupem. Se a Batwoman tentar interferir... Ele usa bem as palavras. Agora, vamos discutir o embarque? Dessa vez, não poupamos gastos. Estamos usando um navio de cruzeiro de alto luxo de fachada. E o navio zarpa hoje à noite. Qual é o problema? A noite em que você e eu vimos a Batwoman, Rocky Ballantyne trabalhou até tarde na Unitec. Eu sabia que ela não era a Batwoman. Ela é legal demais. Tinha tanta certeza dessa vez. Ela não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, a menos que tenha o poder de se duplicar. Robin, entre na rede. Eu quero que você cheque tudo a respeito da Cat Duquesne e Roxanne Ballantyne. Qualquer coisa que achar. Qualquer coisa. Você vai aonde? Fazer uma visita. Eu tenho tudo aqui. Os planos, os horários, o pessoal, a lista do Benny. Ele está de olho em mim. O quê? O Batman. Ele sabe tudo ao meu respeito. Sabe onde eu trabalho, o que eu faço, tudo sobre o Kevin. É sinistro. E daí? Como e daí? Ele vai estragar tudo. Eu falei que devíamos ter criado uma nova identidade, não apenas enrolá-lo. Ela tem razão. Viu com que facilidade ele me flagrou? Não contávamos com isso. Ele acha que você é a Batwoman. Há dois dias pensou que fosse você. Amanhã ele vai pensar que é uma outra pessoa. Vai por mim. Se ele tivesse ideia do que está acontecendo, eu saberia. Estamos perto do nosso objetivo. Vamos detê-los esta noite e destruí-los. Esta noite? Não está indo rápido demais? Não o suficiente para nós, Rock. Nunca é o suficiente para nós. Tem alguém aqui? Algum problema? Não. T Fala. Tenho más notícias pra você. Ou talvez boas. Não existe ligação entre Cat e Rock. Cidades diferentes, círculos diferentes, planetas diferentes. Não há como elas se conhecerem. Ah, sim. Eu só preciso de alguém que as apresente. Confidencial. Não esqueça, ao carregarem o navio, Bane irá para a ponte de comando. Aguarda-as em vários pontos no convés. Se passarmos por eles, sairemos direto no local onde as armas estão. E também nas boutiques. Cat, o detonador tem um contador à prova de falhas, então não demore muito. Então é isso aí. Está tudo bem com você? Não se preocupe, eu voltarei. Senhorita. Quer parar com esse barulhinho infernal? Daqui a alguns minutos o navio estará em águas internacionais e seremos todos milionários. Pati. Sim. Sim, está aqui. Estamos aqui. É sério? Não. Quer nos ver agora? O carregamento? O carregamento vai bem, mas ainda não deixou o porto. Ele está com a Batwoman. Não se deixa uma dama esperando. Batman? Você conhecia Cat Duquesne? O quê? Estudaram na mesma turma de artes. Ela fez um esboço de você. Tem tempo, mas é você. Cat tem um bom olho. Você também conhece Rock Ballantyne? Quem? Vou refrescar sua memória. Universidade Estadual. Primeiro ano. Mesmo dormitório. Mesmo andar. Mesmo quarto. Você andou morcegando? Cada uma de vocês usou o que tinha. Cat, o dinheiro. Rock, a inteligência. E você? Você tinha o plano. E à disposição para executá-lo. Quando o incêndio destruiu o negócio dos meus pais, nunca nos recuperamos. Eles trabalharam a vida toda para ter aquilo e tudo virou cinzas de uma hora para outra. Isso arrasou a nossa família. Todos sabiam que foi Rupert Thorne, mas não havia como provar. Agora ele vai saber o que é ter a vida transformada em fumaça. Três Batwomans. O único detalhe era disfarçar as vozes e revezar. E sabe de uma coisa? Quase deu certo. Onde está Cat Duquesne? Alô? Tem alguma coisa errada. Não tem nenhum alerta da guarda costeira de navio em perigo. Eu chamei a Cat, mas ela não está respondendo. Ela está em perigo, Sônia. Eu estou sentindo. O que que a gente faz? Sônia? Thank you. senhor. Trabalho exemplar. Queria que estivessem todos aqui quando eu mostrasse quem ela era. Achei que era preciso uma certa precaução. Então, quem é ela? Mas o que está acontecendo do Kevin? Por isso ela sempre sabia dos nossos planos. O quê? Acha que eu contei a ela? Ela pretendia usar isso. Não se enganem pelo tamanho, senhores. É uma bomba de carboneto. Pode destruir essa sala inteira e muito mais. Está maluca? Como pode fazer isso comigo? Foi muito fácil, papai. Você ajudou. Pelo tipo de homem que você é. O tipo de homem cuja esposa é morta só por estar ao lado dele. O tipo de homem que faz da sua própria casa uma prisão e da sua própria filha uma prisioneira. O tipo de homem que espalha miséria em tudo o que toca. E por quem? Por eles? Calada! Isso não faz sentido. Nisso eu concordo. Porque eu me lembro muito bem da sua filha no meu clube na mesma noite em que a Batwoman me agrediu. Não está sozinha nisso. Está, Kathleen? Quem mais? Pinguim, não! Não, não! Diga quem mais está envolvido, enquanto o papai ainda tem pescoço. Doeu! Bom voyage, senhor Batman. Velocidade máxima. Vamos para águas internacionais agora. Opa! Estão indo para o alto mar. O que é que você acha? Batman disse que daria o sinal, mas não quer dizer que não podemos ver mais de perto. Está fora do casting. Não devia ter me misturado a ralé que nem vocês. Será um bom tema para você e sua filha conversarem na terapia de família. Cadê a bomba? Não estava aqui? Ainda não acabou, amigo. Pronto. Teria conseguido me livrar. É claro. Já que se meteu nessa sozinha, suas amigas estão esperando para salvá-la. Não vamos desapontá-las. Não, não vamos. Não! Se interromper, o circuito explode. E não tem como interromper a contagem sem o código, que eu não me lembro no momento. Desculpa, mas de um modo ou de outro, tem que acabar. Mesmo que ela não esteja com a bomba, vale a pena lembrar que o seguro morreu de velho. Que coincidência! Ah, nossos dois criminosos favoritos? Ah, estão se multiplicando? Isso é muito bom. Mas onde está a Cat do Castle? Eu sabia que mais cedo ou mais tarde nos enfrentaríamos, Batman. Eu rezei por isso. Esse navio vai afundar em menos de um minuto, Bane. É tempo mais do que suficiente. Devia ter esperado mais para rezar. Abandonaram o navio? Alguma dúvida? Vamos depressa! Vamos lá! Segura! Não se preocupe comigo. Vá atrás deles. Está afundando, Pinguim. Nosso único consolo é que vai afundar junto com alguns morcegos. O quê? Thank you. de água. Sônia! Deixa eu te ajudar. Acho melhor eu fazer o relatório dessa vez, não é, Bullock? Diga-se de passagem, a cidade está perdendo uma boa policial. Perdoar vingadoras é uma coisa. O comissário Gordon se recusa a empregá-las. A promotoria retirou a ação. Um dia terá que dizer como consegue Batman. Como consegue não cruzar a linha. Quando eu ponho a máscara, eu nem enxergo mais a linha. Talvez eu não leve para o lado pessoal. Disso eu duvido. Aonde você vai? Não sei. Um lugar mais calmo, onde a capa não esteja na moda. Não diga que veio aqui desejar boa sorte. Isso? E para te dar isso? Há uma evidência que vai ajudar a tirar da prisão o noivo da doutora Ballantyne. Acho que deveria partir de você. Obrigada. Ela ficará muito feliz. Acho que sentirei falta disso. Portão 7. Eu odiava quem ele era, o que fazia, o sofrimento que causava aos outros. Mas agora que ele está aqui, eu me sinto mal. Pelo menos conversamos. Ele está fazendo um acordo para testemunhar contra Thorne e o Pinguim. Talvez ele odiasse a vida dele tanto quanto você odeia a sua. Para uma fera da informática, você é bem esperto. A propósito, e o Bruce? Senhor Wayne? Eu acho que ele está bem. Não teve notícias dele? Eu acho que ele andou lendo os jornais. Rocky! Rocky! Kevin! Kevin! Ai, Kevin. E aí? Estava na hora de devolver o carro. O que está fazendo aqui? Engraçado. Hoje de manhã eu acordei e pensei, tem alguma coisa errada. E aí eu percebi, nenhum tiro, nem explosão, nem bandidos querendo me pegar. Estava tudo calmo e tranquilo. E aí me bateu uma saudade de você. Coitadinho. Mas essa era a velha Cat do Kesney. A nova é diferente. Ela pretende ter uma vida de total respeitabilidade. O tempo todo? Infelizmente. Bom, quem sabe uma explosão de vez em quando?